Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Podemos nos assentando e cantando o refrão do salmo. Bendito seja o nome do Senhor, agora para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Você viu como começou a primeira leitura do profeta Isaías? O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Você sabe que justamente esta luz é Jesus, é o Filho de Deus, que foi trazido a este mundo por Maria, escolhida para o Pai, justamente para isso, como nós acabamos de ouvir agora na narração do Evangelho. E o mais importante está aí, porque esta realidade se perpetua. Não foi apenas naquele tempo, quando ele veio, que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Não, agora também. Porque você vê que o nosso povo continua ainda nas trevas. Quanta gente, e gente não longe de nós, vivendo completamente nas trevas, no desconhecimento, longe de Deus, e muitas vezes numa vida completamente errada, e na verdade pensando que são felizes, e na verdade são verdadeiros infelizes. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. E é preciso que esse Jesus chegue a todos eles, para que a luz brilhe na vida deles e eles possam ter aquilo que Deus quer. A certeza de que foram salvos pelo próprio Deus, feito homem, e para isso Deus usou de Maria. Mas a palavra continua: pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como no dia de Madian. É interessante que ontem mesmo nós falávamos dos madianitas, e aqui o profeta Isaías está recordando aquilo que aconteceu com Gedeão e que foi narrado ontem na primeira leitura, quando o povo era arrasado todos os anos pelos madianitas que vinham e roubavam tudo, e não somente o que eles plantavam, não apenas os animais que eles criavam, mas também muitas vezes as suas esposas, as suas filhas. E Deus suscitou justamente Gideão para levar a libertação ao povo. E aqui o profeta Isaías está nos trazendo. E meus irmãos, é preciso que isso também aconteça nos dias de hoje. E nós fomos constituídos para isso. Ontem, inclusive, nós proclamávamos: eu sou Gideão, o Senhor me escolheu para ser Gideão. O jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como no dia de Madian. E nós dizemos ao Senhor: assim seja, e que eu, Senhor, e que cada um de nós faça a sua parte nesta libertação do nosso povo que jaz nas trevas. Lá o Evangelho, lá a carta de São João vai dizer que o povo jaz nas trevas. Jaz debaixo do tacão de Satanás. E é preciso retirá-lo dessa situação. Diga comigo: Senhor, eu quero fazer a minha parte. Não somente eu preciso ser liberto, mas com a tua graça, com o teu poder, ser também libertador. Muita gente precisa de libertação. Muita gente precisa de mim. Como Maria, eu digo: eis aqui a serva do Senhor. E nós homens dizemos: eis aqui o servo do Senhor. Vamos juntos? Eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E logo o profeta Isaías realiza uma lindíssima profecia. Séculos antes ele já está anunciando: porque para nós nasceu um menino, foi-nos dado um filho, que foi trazido por Maria. Ele traz aos ombros a marca da realeza. Portanto, ele é rei. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos Tempos Futuros, Príncipe da Paz. Grande será o seu reino e a paz não há de ter fim. Você viu o eco disso na boca do anjo quando anunciou a Maria, dizendo que: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. E hoje, meus irmãos, nós estamos festejando com toda a igreja a festa da mãe do rei, desse rei cujo reino não vai ter fim. E é por isso que, com razão, Maria é chamada de rainha. Ela é a mãe do rei e ele é o filho da rainha. Muita gente diz, mesmo entre os cristãos, irmãos nossos, mas que não professam a fé católica, que Maria é uma mulher como qualquer outra, que num certo momento deu à luz Jesus homem, até no pensamento deles deu à luz justamente aquele corpo humano de Jesus, E pronto, como qualquer mulher. E até para isso, eles trazem aquela passagem do primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná, quando Maria diz, eles não têm mais vinho. E Jesus então se volta para ela e diz, mulher, para que me dizes isso? A minha hora ainda não chegou. Então, eles dizem, veja, Jesus está chamando ela de mulher, como qualquer outra. E a gente fica assim, interrogativo, questionado. Eu me lembrei de que num tempo eu me perguntava, por que que Jesus chamou a sua mãe de mulher? Fui ver se os judeus chamavam assim, sua mãe, uma senhora, mas eu fui ver que não, os judeus eram muito respeitosos, especialmente com a própria mãe. E por que que Jesus chamou Maria assim de mulher? Uma coisa que me ajudou é que lá no pé da cruz, ele vai dizer igualmente, mulher, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. No alto da cruz, já quase morrendo, Jesus não ia desacatar a sua mãe, de maneira nenhuma. Então por que é que ele está chamando a ela de mulher? Mulher, eis aí o teu filho. Numa hora tão séria e numa situação tão séria. Graças a Deus, o que me ajudou e me abriu, e essa é a realidade para todos nós, a chave disto, está lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, logo depois do pecado dos nossos primeiros pais, quando o Senhor vem e começa aquele diálogo com Adão e com Eva, quando justamente Deus é obrigado a condenar o pecado neles, agora eles já estavam contaminados pela malícia do pecado, Deus não abandona a humanidade, pelo contrário, aí que ele diz, versículo 15, dizendo à serpente, a quem Eva indicou como causadora, que você sabe quem é a serpente, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e a descendência dela, que é Jesus, esta te ferirá a cabeça, a mulher, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Você sabe a diferença entre ferir o calcanhar, que é quase nada, e ferir a cabeça, até mesmo esmagar, porque o sentido desse ferir não é uma feridinha, mas é esmagar a cabeça. Ela, esta mulher, e a descendência dela, que é Jesus, o nosso Salvador, te esmagará a cabeça. E veja, Jesus a chama de mulher. A Jesus, o Pai a chama de mulher, porém inimizade entre ti e a mulher. Então, meus irmãos, quando nas bodas de Caná, quando Jesus estava começando o seu ministério, quando ele diz a Maria, mulher, ainda não chegou a hora, então por que que me dizes isto? Ele está como que recordando para ela, e ele está recordando que esta é a mulher do Gênesis. E aí está a beleza. Ela é a mulher do Gênesis, já prometida desde o início da humanidade. E o Pai já estava mostrando que essa mulher teria uma descendência, e essa descendência seria a nossa salvação. Até os estudiosos da Bíblia chamam esse trecho de Gênesis de proto-evangelho, quer dizer, o primeiro evangelho, o primeiro grande anúncio da salvação. E depois, no alto da cruz, quando Jesus está realizando a nossa salvação, portanto, findando a sua missão, novamente, ele chama a ela de mulher, recordando para ela e trazendo essa realidade: mulher, mulher do Gênesis, de quem o meu Pai falou quando anunciou a salvação, quando trouxe esperança aos primeiros pais que caíram no pecado e humanamente não teriam mais possibilidade. Tu és essa mulher, estás aqui ao meu lado, ao pé da minha cruz. Eis aí o teu filho. Diga comigo, com grande alegria: eu também sou filho desta mulher. Eu sou também descendência dela. Jesus é o primeiro descendente. Mas eu, em Jesus Cristo, sou descendente dela. Sou descendência da mulher. E não descendência da serpente. Obrigado, Senhor. Eu assumo essa realidade. É por isso que eu exalto Maria, a tua mãe. A mulher do Gênesis. A mulher das bodas de Caná. E a mulher ao pé da cruz. E nós temos que lembrar-nos também que lá no livro do Apocalipse, Apocalipse 12, versículo, já no início do capítulo 12 do Apocalipse, a palavra de Deus vai nos falar a respeito de uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Portanto, rainha. É ela que nós estamos festejando no dia de hoje. Meus irmãos, ela não é uma mulher qualquer. É justamente o oposto. Ela é a mulher. Ela é a mulher do Gênesis e do Apocalipse. Ela é a mulher das bodas de Caná, onde o Senhor faz novas todas as coisas. Ela é a mulher que está ao pé da cruz, que é a nossa mãe. Diga comigo: esta é Maria, a nossa mãe, a mãe de Jesus. Agora diga: a minha mãe. Esta é Maria. Vamos juntos? Esta é Maria, a minha mãe, a mãe de Jesus. Repetindo: esta é Maria, a mãe de Jesus. E o mais importante para nós é isso: nós somos chamados a reinar com Jesus, e o seu reino não vai ter fim. É a grande graça, meus irmãos. E veja, não somente nós, os nossos, uma multidão de pessoas que hoje ainda jaz nas trevas, que não viu ainda a luz, é chamada, e repito, uma multidão é chamada a reinar com Jesus, e reinar com Ele por toda a eternidade. E aí está o nosso empenho, aí está a nossa missão. Diga comigo: aí está a minha missão. Eu sou Gedeão, eu sou descendência da mulher, eu sou salvo por Jesus Cristo, para levar essa salvação a muitos que jazem nas trevas. Então, hoje a festa de nossa mãe rainha é um convite também para nós. Primeiro, para vivermos como filhos de Deus, na luz de Jesus Cristo, sob o manto daquela que Ele nos deu como mãe no alto da cruz. E caminharmos nos caminhos do Evangelho, viver realmente já hoje como salvos, viver já hoje como aqueles que foram queridos pelo Senhor, amados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, para reinarem com Ele por toda a eternidade, num reino que não tem fim. É isso que nós estamos festejando hoje, festejando a nossa mãe e a nossa rainha, que é a mãe do rei, e o rei que é o filho da rainha. Até podia se estranhar a expressão, o filho da rainha, como o diácono Nelsinho canta. Mas veja, quando a igreja declarou verdade de fé, dogma de fé, a Imaculada Conceição, os teólogos, junto com o Pio IX, que fez essa declaração, diz que ela foi feita imaculada em previsão dos méritos de Cristo, que morreria na cruz, que derramaria o seu sangue para a salvação. Então, em vista desses méritos, em vista da salvação, em vista do sangue a ser derramado, sangue que foi dado por Maria, não tem dúvida, inclusive porque Maria foi virgem e a concepção de Jesus é virginal. O sangue de Jesus é o sangue de Maria. Em previsão desse sangue derramado também por ela, o Pai já a fez de antemão imaculada. Nós podíamos dizer a mesma coisa. Ela será rainha, porque o seu filho é rei. Então, em previsão da realeza do seu filho, que vai ser rei, que reinará por toda a eternidade, o seu reino não vai ter fim, ele pode ser chamado o filho da rainha. É o que nós queremos proclamar no dia de hoje. A mãe do rei e o filho da rainha. E diga comigo, eu faço parte disso. Eu faço parte disso. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Eu sou o apóstolo de Jesus. Com ele eu sou também libertador. E hoje eu festejo com grande alegria aquela que é minha mãe e a minha rainha. E precisa ser mãe e rainha de uma multidão que agora jaz nas trevas, mas verá a grande luz. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.